Au, au. Excluí de tudo, vai de uma neurose. Foda é que ela mora na minha mente. Tinha superado aquela safada até ela brotar na minha frente. Então, então trave tam, desce tam, nessa bunda gigantã. Senta, senta, senta, flexão, movimenta cavalão. Trave tam, desce tam, nessa bunda gigantona. Senta, senta, flexiona, movimenta cavalão. Aquelas coisinhas que eu posso proporcionar. Outra bandidona dessa tu não vai achar. Aquelas coisinhas que eu posso proporcionar. Outra bandidona dessa tu não vai achar. Então, toma, desce, toma, nessa bunda gigantona. Senta, senta, flexiona, movimenta a cavalona. Trave, toma, desce, toma, nessa bunda gigantona. Senta, senta, flexiona, movimenta a cavalona. Olha essa coordenação, você, esse bundão, joga aqui, tá maneirão. E aí, meu compasso, sabe aquele negócio que faz? Me passa, ó um barulhinho, ó um barulhinho, ó um barulhinho do amor safado. Ó um barulhinho, ó um barulhinho do amor safim, do amor safado. Ó um barulhinho, ó um barulhinho, ó um barulhinho do amor safado. Doutrinada, vacinada, capacitada de dar uma sentada. Jogue na minha, papai. Ó um barulhinho, ó um barulhinho, ó um barulhinho do amor safado. Ó um barulhinho, ó um barulhinho do amor safim, do amor safado. Ó um barulhinho, ó um barulhinho, ó um barulhinho do amor safado. Doutrinada, vacinada. Essa boquinha é bomba, ai que foda. Eu já tô ligada na tua intenção. Essa boquinha é bomba, ai que fantástico. Me pega, me beija, borra meu batom. Cuidado, pega a visão. Olha essa coordenação. Com a palma da mão no chão, jogando meu bundão. Cuidado, pega a visão. Olha essa coordenação. Com a palma da mão no chão, jogando meu bundão. Look, music e vai, não disfarça. Pega o negocinho que faz. Do que música que vai, não disfarça. Pega o negocinho que faz e passa. Então passa a língua, vai não para. Você me prova o quanto é qualificado. Explode na boca, o seu tesão dispara. Você me deixa maluco com a sua sentada. Então olha, explode na boca. Olha o barulhinho do amor. Só boca louca, indo e voltando. Desce firma minha cita. Me olhando mamacita. Tá bom demais, dessa lâmpada eu quero mais. Desce, desce, desce, desce, firma minha cita. Me olha no mamacita. Ah, tá bom demais, dessa lâmpada eu quero mais. Dessa lâmpada eu quero mais. Ó o barulhinho, ó o barulhinho, ó o barulhinho do amor safado. Ó o barulhinho, ó o barulhinho, ó o barulhinho do amor safado. Ó o barulhinho, ó o barulhinho do amor safado, do amor safado. Ó o barulhinho, ó o barulhinho, ó o barulhinho do amor safado. Doutrinada, jogue na minha, papai. Ó o barulhinho. Ombrolinho, ombrolinho do amor safado. Ombrolinho, ombrolinho do amor safim, do amor safado. Ombrolinho, ombrolinho, ombrolinho do amor safado. Doutrinada, vacinada, capacitada de dar uma sentada. Dessa lâmpada eu quero mais. Ombrolinho do amor safado. Ombrolinho, ombrolinho do amor safado. Ombrolinho, ombrolinho, ombrolinho do amor safado. Na simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área. Foi no bailão da serra que ela se destaca. De Jojo na faz com a coxa importada. Veio preparada, ponta na língua, amor. Parecendo com a boquinha, moça. Vai me faz esse favor. Hoje à noite eu vou te deixar louca. Tu rasga a língua, amor. Parecendo com a boquinha, moça. Vai me faz fazer esse favor. Que essa noite eu vou te deixar louca. Toda novinha que vem toda produzida aqui pro baile. Presta atenção do fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, que hoje à noite eu vou te deixar louca. No house da língua, amor, parecendo com a boquinha, moça. Me faz esse favor, que hoje à noite eu vou te deixar louca. Faz o vuk-vuk sentando de quatro. Faz o vuk-vuk sentando de quatro. Vem no chupi chupi chupi chupi chupi chupi chupi chupi chupi chupi chupi chupi molhado. Joga de ladinho que eu vou encaixando. Cara de safada vai movimentando. Faz o vuk vuk vuk vuk vuk vuk vuk vuk vuk vuk vuk vai movimentando. Vai movimentando. Não sou mais o Vitor. Vitor era meu nome de nerd, pai. Agora eu sou o Gordão do PC, caralho. Já te falei. Ah, é? Língua, amor. Ah, é? Sou da língua, amor. Sou da língua, amor. Sou da língua, amor. Da putaria. DJ Luca de Paula, é, amor. Bota o house da língua, amor. Faz o Hulk Hulk sentando de quatro. Faz o Hulk Hulk sentando de quatro. Diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga. Quer ver o Cris, manda pra ela. Tá espelhado, cama redonda, faz um movimento. Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento. De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho. Com amor e com carinho. Faz o vuk vuk sentando de quatro. Bem no chup chup babado e molhado. Joga de ladinho que eu vou encaixando. Cara de safada vai movimentando. Faz o vuk vuk sentando de quatro. Bem no chup chup babado e molhado. Joga de ladinho que eu vou encaixando. Cara de safada vai movimentando. Tá espelhado, cama redonda, faz um movimento. Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento. De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho. Com amor e com carinho. Faz o vuk vuk sentando de quatro.